É só sucesso. Mais sucessos. Mais sucessos. Oh,

Sou barão vermelho e você é também. Sou o motivo que conquistou o Pará. É pra você usar. Por mais que eu quisesse,